dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, o último Fórmula Full de 2015. Perdeu esse ano? Só 2016, hein? É isso aí, eu sou Daniel Gimenez, vamos começar a edição 68 e eu quero apresentar meus grandes companheiros de bancada, o Ayrton Leal. Olá pessoal, estamos aí, último podcast do ano. O ano também já está no final mesmo, nem boa semana de ano. Está todo mundo já preparado já para a ceia, todo mundo ligado agora do que vai ser o ano que vem. Bora lá, vamos falar um pouquinho da Fórmula E aí. E ele, de volta aos seus domínios, nosso gaúcho, Gustavo Fu. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar o ano aí com chave de ouro. Corrida até quase a semana do Natal, praticamente semana anterior, né? E vamos seguir então aí com a Fórmula E para fechar o ano aí. É isso aí. E você, então, que está ouvindo agora o 68, baixe também o programa 67, hein? Uma super entrevista, né? Tivemos dois programas nessa semana. Uma entrevista, então, com o Rafael Suzuki, da Stock Car. Contou muita coisa bacana da Stock pra gente, a sua carreira, tá? Então, não perca, tá? Se você não baixou ainda, baixe lá 67. O programa de hoje, né? A gente vai começar... A gente tem pouco assunto, na realidade, né? Tá todo mundo já de férias, todo mundo já tá curtindo aí a sua praia, né? Eu tô seguindo aqui no Instagram, piloto só tá em praia, um esquisinho no copo, uma limonada, tá certo, tão curtindo a vida aí, mas a Fórmula E estragou a festa aí de alguns pilotos, né? Ou não, depende do ponto de vista. Então realizou uma etapa, né? A etapa do Uruguai, né? Em Punta del Este, uma linda etapa, tá? E teve vitória, né? Do Sebastian Buemi, né? E o Ayrton Leal, como foi essa prova aí? Conta pra gente aí, cara. Bom, o Buemi tava endemoniado, cara. Buemi, ele... O engraçado que foi na classificação, foi... O D'Ambrosio fez a pole, o companheiro dele, se não me engano, foi... Duval. O Duval foi segundo, o Sunbird em terceiro, e o de Graça em quarto. E o Buemi quinto. E o engraçado também é que eles estavam perdendo tempo em relação ao tempo que eles fizeram para ir para a Super Pole. E o narrador ficou perdido, porque os caras estavam fazendo tempo baixo, a pista estava pior, e um fez um tempo meio ruim, aí o outro melhorou, o outro estava pior. Aí os caras, meu Deus, tá todo mundo atrapalhado. Quando chegou o Buemi fez um bom tempo no primeiro setor, ele escapou na curva 10, mas bizonhamente, e ficou em último dos 5, mas ele estava claro que ele já estava com o carro muito rápido desde os treinos. Bom, deu a largada, os carros que estavam pro lado da praia, porque a prova, para quem não viu, ainda queira ver, muito legal, foi na beira da praia, e quem estava do lado da praia estava com mais areia no lado, e todo mundo foi mal na largada. E o Buemi logo passou o de Graça, e em menos de 10 voltas ele passou os 3 da frente e estava liderando. Liderando e abrindo. O Buemi estava endiabrado, muito bom. O de Graça, que chegou em segundo, ele fez uma prova de bem cerebral. Ele fez uma prova, ele conseguiu passar se eu não me engano, foi o Sunbird, e em seguida tinha que passar o Duval e o D'Ambrosio. A equipe fez um excelente trabalho nos boxes. Foi tão rápido que o pessoal ficou assustado, pensando que ele ia poder tomar uma punição por ter sido muito rápido o pit stop dele. Mas não houve punição. Ele saiu, pressionou um pouco o Buemi, mas o Buemi logo desgarrou e foi embora. Outra nota também foi o Nelsinho, que estava ali na zona do tiroteio, estava brigando para subir na corrida, estava para ser oitavo colocado. Ele não sabe se ele freou mal, se ele bateu, encostou em algum muro e bateu na última volta. Mas ele também falou que ia pontuar pouco, não deu muito valor, ele gostou da corrida que ele fez. Mas foi mais isso aí que aconteceu. O Bruno Senna teve um probleminha de pneu, depois tinha problema de freio do carro, abandonou por problema de segurança. E o certame lá é muito bom, sempre tem pilotos. Difícil você ver uma categoria que não seja a Fórmula 1 com tantos pilotos bons, e isso não é demagogia, não. o certame da Fórmula E é melhor que eu diria que a Fórmula Indy, a Stock Car Brasil e até da DTM. Não, em nível de piloto sim, né? Mas só teve uma baixa, né? Eles acho que erraram nesse lance aí de cada equipe produzir seu motor, essa coisa toda, porque a gente teve o colapso da Trulli, né, cara? O carro já não tinha mais como melhorar, caiu fora. É, a Trulli eu acho que já não tinha muito fundo, não tinha muita sustentação financeira, e o Trulli lá vende os vinhozinhos dele, mas eu acho que ele não quis arriscar todo o dinheiro dele, não chegou ninguém para apoiar e ele caiu fora. E aí, o Gustavo, confirma para mim, o Villeneuve era da Trulli, cara? Não, o Villeneuve é da Venturi. É da Venturi, ele correu. É do Trulli e o Liuzzi. Desde a primeira prova eles não conseguiram iniciar. Alinhar. É, outra coisa também que foi prejudicial nesse sentido é que teve muitas equipes que se perderam aí. Mas isso aí também é um pouco previsível, né? Eles abriram demais, né? Deram liberdade total ali de criação. E algumas equipes, como a do Nelson, também meio que se perdeu aí na jogada. Desempenho do. O Nelson parece que a equipe estava com dois motores e eles já vão abandonar esse sistema já. Nossa, é. Equipe campeã, hein, cara? O piloto campeão. Eu acho que logo no segundo ano devia ter feito alguma coisa mais, sabe, feijão com arroz. É, e o Nelson tem o meu 15º, né, para classificação final, o Bruno sendo 16º. Só confirma então para mim aí, para os ouvintes, o Villeneuve não conseguiu nem alinhar, né? Não, parece que ele bateu o carro na classificação. Ele bateu na classificação. Então não conseguiu recuperar para a corrida. É, ele não ia ter os dois carros para a corrida. Ele bateu muito em cima na classificação, ficou muito em cima e não conseguiu recuperar o carro. Tá, que eu só vi os dados da corrida, né? Eu tô numa correria louca preparando festa aqui. Então eu acabei só vendo assim o finalzinho da prova, né? As 15 últimas voltas. E aí eu falei, mas cadê esse Villeneuve, bicho? E no lance do Nelsinho, se tu acompanhar a câmera do carro, até fazer uma propaganda que não é pra mim, nem pra nós, né? Mas o aplicativo que a Fórmula E disponibilizou aí, pô, é show de bola, né? Te dá até os vídeos ali e tal. Tem um compilado muito legal de vídeos ali de onboards, né? Inclusive mostra esses momentos da largada aí que o Wellington comentou ali do pessoal de uma linha ali patinando muito na largada. E mostra a câmera onboard do carro do Nelsinho na hora que ele perde o controle. E sinceramente, não é patriotada, né? A impressão que dá é que alguma coisa de errado aconteceu com o carro, porque o carro ele perde a traseira de vez, assim. Vai de uma vez, né? Ele não tem nem possibilidade de corrigir. E, rapaz, vendo aqui a classificação então, né? Eu vou dar os 10 primeiros colocados. Sebastião Buemi venceu, segundo Lucas de Grassi, terceiro de Ambrosio, né, o Jerônimo de Ambrosio, quarto Luc Duval, quinto Nicolas Prost, sexto Antônio Félix da Costa, sétimo Jean-Arc Vergne, oitavo Daniel Abt, nono Stefan Sarrazin, em décimo o Robin Friedens, tá? Então destaque também para o Antônio Félix da Costa, sexto lugar aí, né, um piloto que promete muito, tá? E é isso daí. A próxima etapa do campeonato, gente, é só lá em fevereiro, perdão, é Buenos Aires, né, que vai ser a próxima etapa da Fórmula E. Só que tem, eu acho que é em fevereiro já, né, que eu tô sem a data aqui na frente. São 45 dias pra corrida, tá aqui no site, né. Eu acabei não abrindo a data aí, então tem que ver aí quanto dá 45 dias pra gente falar o dia correto aí pro pessoal, tá bom? E vamos dar a posição do campeonato, né, da Fórmula E, né, como que estão os pilotos aí, a disputa, né, e eu só sei que tá liderando por um ponto. Né, o nosso amigo Sebastião Buemi está com 62 pontos, Lucas de Grassi 61, Jerônimo de Ambrosio é o terceiro com 28 pontos, né, cara? Aí você vê que triste, né? O Nelson Piquet está em 16º, né, com 4 pontos, cara. Oh, tristeza, viu? E um campeonato aí com 11 rodadas, né, sendo a última rodada dupla, né, lá no Reino Unido, né? Então realmente o tempo passa rápido aí para a Fórmula E, né? É isso daí, galera. E só dizer, cara, que tá meio monopolizado entre o Buemi e o de Graça. O de Graça deu 2 segundos colocados em 1 primeiro, e o Buemi tem 2 vitórias, teve um 12º em Putrajaya, que não foi muito bem, mas tem duas vitórias já e vai ficar dentro dos dois. Já viram mais de 20 pontos do terceiro colocado, que é o Dambrosio. É, Buenos Aires é 6 de fevereiro. E até para exemplificar aí que a diferença, né? O Nelsinho aí que brigou tá nessa batida aí. E o de Grassi também, que também disputou o título, né? A equipe não perdeu a mão, tão ali. Então realmente faltou ali um pouco de conservadorismo, vamos dizer assim, da parte dos chineses aí. Ó, eu tô baixando aqui meu app, viu, da Fórmula E, né, tô baixando aqui, realmente vi as imagens, bonito mesmo, hein, cara. Ô Dan, coisa fina. Só uma dúvida aqui, cara, parece que o Buemi que lidera o campeonato, viu, cara. E foi o que eu falei? Não, é que eu vi no Auto Racing que o de Graça tava liderando. Não, é o Buemi, 62 pontos, 61 isso, de Graça. É isso mesmo. Porque tem pontuação de melhor volta, tem pontuação de pole, tem ponto pra tudo que é lado nessa Fórmula E. E ano passado eu lembro que até na decisão entre o Buemi e o Piquet, estavam brigando pra quem fazia a melhor volta, pra ver quem fazia a melhor volta, porque aquele pontinho da melhor volta, até aquele ponto, valia o campeonato, cara. O Buemi tinha feito a pole, conseguiu 2 pontos... É um campeonato, sim, bem, bem emocionante, cara. E o interessante também é que nenhum brasileiro conseguiu o fan boost, cara. Nesse eu acho que foi a primeira vez, né, aconteceu isso. É, porque geralmente o Piquet, o de Grassi, ou o Senna sempre consegue e ele... E o brasileiro acho que não esqueceu da Fórmula E, esqueceu de votar. E é interessante que esse ano também dá pra votar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, até o começo da segunda pelo volta. App. Pelo app, exatamente. Tá aqui, ó, bonitinho, cheio de foto, de vídeo, né? É o FIA Fórmula E 360 Racing, né? Tem um fanboost aqui, né, pra Argentina já pra votar. Que maravilha, é um dos melhores que eu já vi gratuito, viu? É, isso que eu ia falar, de graça, importante, né, cara? É, esse aí corta a graça do sujeito ficar, eu tenho. Qualquer um tem, meu amigo. Essa Fórmula E só agrada nessa parte, viu? Ô tio B, dá uma olhada aí, pô. Ô tio B. E só falta agora também. Brasil também tá nesse calendário da Fórmula E, né? Por favor. E eles estão com boa vontade, viu? Você viu que eles estão querendo fazer a corrida, estão insistindo. Olha. Por favor, nós fãs se interessamos. É, eu se interesso. diria o velho mestre de Garmelo Filho. É o seguinte, cara. Tarumã tá disponível. Perguntar uma coisa aí pra só você. Querer. É, com certeza. Olha, cara, o Gustavo é igual o cara que oferece a bonita, né? Ele oferece Tarumã, você imagina. Quem não quer? Tem tá uma bonita dessa e os caras marcando toco aí no Brasil. Ei, Brasil. É, o Wellington, o Gustavo, quem quiser responder. Foi só impressão minha, né? Como eu falei, eu assisti as 15 últimas voltas, qual da correria aí de final de ano. Impressão minha, o pessoal adora criar uma polêmica, o pessoal que transmite a prova, que é um cara que não gosta de polêmica, é um cara assim, sabe, é bem calmo, né, é o Flávio Gomes, e eu vi meio que criticando o Lucas de Grassi, meio que dizendo que ele sempre é nervosinho, eu percebi uma coisa meio assim ou é impressão minha mesmo? Olha, ele sempre procurou dar uma apimentada pra manter a atenção do piloto. Tanto que essa corrida aí, depois dos pitstops, deu uma mornada, né? Mas eles gostam de dar uma temperada mesmo, viu? Não, dizendo o Graça indo pro pódio, eles comentando, né, que hoje ele tá mais simpático, olha, tá até cumprimentando as pessoas. Eu acho muito negativo isso, sabe, bicho? Pois é, né? Não é legal, viu, bicho? Depois o cara se nega a dar uma entrevista, ele é ruim. É meio que pra também. Deve estar tentando fazer. Chegar no ouvido da assessoria dele também. Pra ver se ele dá uma entrevista melhor pra eles. Dá mais espaço pra eles. Acho que eles tomaram uns não na cara e estão meio que revidando também. Porque quando eu entrevistei o de Graça em Interlagos, ele foi super solícito, bicho. Entendeu? Ainda eu mostrei pra ele Eu levei, né? Algumas cópias do texto que eu fiz dele, que saiu aqui no jornal regional aqui de Araçatuba. Né, sobre a primeira vitória do Brasil na Fórmula E e tal, fui lá pedir um autógrafo, ele virou, você tem um pra me dar? Eu falei, tenho. pô, tá aqui, toma. Um autografou, outro eu dei pra ele. Ele ficou maior contente, bicho. Não vi nada assim. Ele falou que ninguém escreveu no Brasil sobre essa primeira vitória de um brasileiro na Fórmula E. Entendeu? Puta merda. Saiu no máximo uma nota, né? Não foi uma coisa assim do cara, tal, brasileiro. É, eu fiz um apanhado histórico, né, da primeira vitória, o cara que o primeiro a vencer no automobilismo, assim, supostamente, né, a primeira vitória. E ele hoje está registrado nos anais como o primeiro cara a vencer numa Fórmula elétrica, né, chancelada, tudo direito, como tem que ser. Então ele ficou bem contente, assim, cara. Eu achei um cara simpático, viu? Atencioso todo mundo lá, batia foto, bateu foto comigo, sempre rindo. Por esse dia aí eu não posso dizer que a fama justifica, viu? Mas a gente sabe como é que é o meio, né? Bom, mas é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar da Fórmula E? Ou a gente pode passar para aquela categoria que não produz notícia nenhuma? É, vamos passar para a categoria mais desconhecida. Não, antes eu quero falar do WEC. Antes eu quero falar do WEC. Vamos falar do WEC, pô. O Gustavo chegou agora do trabalho, porque não sabe, né? Gustavo, tá sabendo da Nissan, meu amigo? Pois é, eu vi um murmurinho aí que parece que o pessoal anda atirando a toalha, né? Atirou e se jogou em cima. Tá fora, se retirou realmente de qualquer disputa em 2016. Sei lá se vai ter alguma chance em 2017, mas depois de um fiasco em 2015, numa prova só, né? E ela chegou a disputar alguma outra prova antes de Le Mans, Wellington? Não disputou nada, cara. Nadinha. Só foi Le Mans, só fez aquela palhaçada. Não é que é palhaçada. O carro é muito conceito, né? É um carro totalmente revolucionário. Nunca um carro teve essa concepção igual, entendeu? Teve alguns semelhantes, mas idênticos a essa concepção Não, é desculpa. Na categoria que ele queria disputar foi palhaçada assim. Se ela fizesse na LMP2, não seria. Não. Mas Dan. Le Mans é experimentação, cara. Não tem essa de você chegar na primeira e chegar vencendo, cara. Não, é, mas também não precisa tomar 38 mil voltas, né? Não, mas aí você tá lá, deu problema, você vai testar, você vai... Porra! Você vai... Peraí, eu vou correr então as Olimpíadas do Rio de Janeiro com essa pança toda. Pode. Entendeu? Eu tô experimentando. Os caras lá, tô indo. Você cara, a Nissan e o Daniel nas Olimpíadas. Cara, olha esse pneu. Os pneus dianteiros eram mais largos que os pneus traseiros, cara. Entendeu? O carro, cara, era totalmente laboratório, cara. Não, realmente, o cara chegou lá, bateu e falou: não tem mais nada, que porcaria é essa? Não dá. É fácil você bater nos caras e falar: nossa, é vergonhoso. Vergonhoso, mas, cara, você tem que tentar, cara. Eu acerto. É aí que tá. Entendeu? Botar um parênteses aí. Não foi só aí que deu zebra, na minha opinião. Isso aí foi só a segunda derrocada, porque a primeira foi quando eles abraçaram o protótipo do americano, Delta Wing. Que o Delta Wing corria com o nome Nissan. Isso, eles fizeram. E tinha um motor Nissan. E eles se envolveram no projeto e tal. Não deu certo, né? Até que deu certo, cara. Não tinha peso e potência pra bater, okay, por exemplo. Mas não deu certo. Wellington, mas deu certo o quê, cacete? O conceito funcionou. Como? Funcionou. Não ganhou nada, funcionou. Não tem um pódio, não tem nada. Não, o Delta Wing foi um conceito, andou bem, andou como esperado, entendeu? Mas ele não era um carro que se enquadrava em qualquer categoria. É, mas a intenção dele era partir para LMP1. Então, foi a partir... Desde o início, então, do início do projeto. Isso que eu ia explicar para vocês. Só que aí eles tiveram, digamos assim, não atingiram as expectativas, vamos botar assim, então. E depois eles partiram para esse projeto. E aí esse projeto apanhou a torta e a direito, ficou mais mal falado que não sei o quê. E aí o pessoal cortou os naipes do pessoal. Só pode ter sido isso. O Delta Wing, era um carro experimental. Ele não poderia voltar a Le Mans, porque ele não se enquadrava em nenhum lugar. Se vocês não se lembram, ele só abandonou Le Mans, ele estava andando bem, que o Nakajima bateu no carro. Uma panca, o cara foi consertar o carro lá. O cara foi pedir desculpa. Nakajima foi pedir desculpa lá na Nissan pela cagada que ele fez. Ele bateu o carro e acabou com as duas corridas. E esse GTR, ele leva muito do conceito do Delta Wing. Eles tiveram que adaptar todo o motor Nissan para caber no Delta Wing, e eles fizeram um motor tão compacto que eles viram que dava para fazer um espaço entre as rodas e a parte do meio. Esse GTR, ele é a evolução do Delta Wing. Só que ele é uma evolução muito um passo à frente, entendeu? Muito à frente. E o cara que fez esse conceito, ele saiu, ele tretou lá dentro da Nissan e foi mandado embora mês passado. Quer dizer, não tinha mais a visão do carro. Não tinha mais o cara que enxergou o carro. É mais ou menos que nem o Newey fazer um carro revolucionário e ir embora. Tipo, não teve ninguém pra assumir. Não, mas mesmo assim, a gente não pode considerar o projeto bom. Não vingou. Não dá pra isso dizer que o projeto não alcançou o seu potencial, sua expectativa. Não alcançou nem a confiabilidade, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que foi válido, foi uma coisa pra. Os caras pensaram fora da caixa. Isso que a gente tem que bater palma, entendeu? Os caras mostraram assim, ó, eu fiz desse jeito, não façam que dá porcaria. Não dá porcaria porque o carro não se ajeitou, cara, não deu nem jeito de... Não teve desenvolvimento, né? Não teve nem como testar, tipo... Mas o fiasco que eu digo, Wellington, é de não ter tocado o projeto, feio Le Mans. Mas eu acho que o fiasco foi mais... falta de coordenação administrativa do que você coordenar todo o projeto. Eu acho que se desenvolvesse, eu tinha esperança, eu achava uns puta carro bonito, teve um baita projeto de marketing. Não, isso aí os caras fazem, fácil. Sabe, eu esperava um pouquinho mais, né? Mas eu também esperava, mas às vezes as coisas não encaixam de primeira, eu tava esperando pro segundo, terceiro ano, entendeu? Tinha que ter desenvolvimento. É mais ou menos que em escala diferente o motor da Honda. Entendeu? Sim. Mas eu acho que a gente só não deve jogar tudo fora, entendeu? Ou a gente criticar tanto que quando alguém tentar eles jogaram fora. Não sei, mas eu dizia assim. A gente não tá jogando nada, quem tá jogando é Nissan. Não, que a gente julgar, entendeu? A gente julgar muito forte os caras. Julgar muito forte os caras e acabar inibindo, entendeu? A gente tem que bater palma pra quem pensa diferente, entendeu? Olha, mas eu vou falar um negócio pra vocês, viu, gente? Ó, eles não esperam ouvir o que a gente acha, não. Eles fazem se eles querem, se eles não querem, eles vão embora. Se eles já têm insistir, eles insistem. Esse mundo corporativo aí, hoje, eles estão cagando pra gente. Essa é a verdade. Você que conhece mais a cultura japonesa, o japonês, quando chega na hora de uma crise e precisa fazer algum sacrifício, ele faz mesmo, né, cara? Não pensa duas vezes. Ele vai lá, não tem meias palavras, não, velho. É papo, né? Vamos aguentar a situação... Acabou, fechou, já era. Não tem, um abraço. Peraí, vamos fazer um puxadinho, vamos diminuir e tal. Ué, isso. Você tem uma ideia? Os caras derrubaram o Teatro Kabuki lá em Tóquio. Uma coisa assim, histórica, né? Um prédio histórico pra fazer um novo. Entendeu? Eles não têm muita ligação com isso, não, bicho. Sabe? Não dá, vão embora, faz novo e acabou. Exatamente. Vamos pra Fórmula 1 então, galera? Bora. Bora então, né? Quase não tem notícia da Fórmula 1, né? Imagina. Até parada a Fórmula 1 faz notícia, cara. Impressionante, né? Mas eu vou começar comentando uma coisa aqui que eu acho que é pontual para os dias de hoje. Começo com o Hélio, depois passo para o Gustavo. Sobre a Williams, cara. Ela tá dizendo que não vê parceria com montadora como fundamental para vencer na categoria, Wellington. Você concorda com isso? Olha, eu acho que eles estão defendendo a posição deles, né? Porque você não vai fazer uma coisa e te falar não, que estamos fazendo errado tal. Mas a Williams, se ela conseguir, por exemplo, manter esse motor e conseguir extrair melhor que a Mercedes, com menos recursos, olha, parabéns, cara. Vai ser maior que a Brown, vamos dizer assim. Porque a Brown ainda tinha, vamos dizer que a gente tá falando japonesada, a Brown tinha muita grana da Honda e já tinha gasto e tal. Mas vamos ver qual que é o conceito, né, de fundamental, do que é necessário. Fundamental aqui é se manter na Fórmula 1, ou você vencer campeonatos, vencer corridas, né? Tem que ver qual que é o projeto, qual que são os objetivos da Williams, né? Como diria o Luxemburgo, o projeto. O projeto. Ô Gustavo, você sabia que tinha um piloto que tem dislexia na Fórmula 1, cara? Não. É, Lewis Hamilton. Por quê? Ele tá se explicando aqui, ó. Ele revelou que ele é disléxico, né? Ou seja, tem dificuldade pra ter atenção, essas coisas, né? E ele disse que é difícil explicar, mas falou assim, né? Nico é bom em acertar seu carro e frequentemente tem uma boa sensação quanto à direção na qual o carro deve ser desenvolvido. Eu sou especialmente forte nas freadas. Consigo frear muito tarde, portanto temos nossas diferenças. Aí ele continua, né? Como disléxico, enfrentei muitas dificuldades. Também perdi muitas lições na sexta-feira, porque estava correndo nos finais de semana. A escola não foi tão divertida para mim. Falou, não falou nada, entendeu? O que ele explicou da diferença dele pro Nico por causa disso, não dá pra entender patavina nenhuma. Ele quer dizer porque é disléxico, ele só freia mais tarde, é isso. Entendeu? Então, sei lá, não sei o que ele quis com isso, Gustavo. De repente ele tentou justificar a dislexia com a resposta que ele deu, né? Falou tudo, não falou nada e tal. sei lá, cara, que passa na cabeça, né? Né? E segundo o Adroninho, Wellington, a Mercedes e a Ferrari controlam a Fórmula 1, é isso mesmo? Olha, hoje em dia, com os dois melhores motores escolhendo para quem eles querem vender, realmente eles controlam, não tem como dizer que não. Mas agora depende muito do conceito da pergunta, né? É, controlam realmente, porque hoje, se você não tiver um motor bom, você não consegue um carro vencedor. Porque as últimas vitórias no último campeonato só foi Mercedes e Ferrari. Mas eu acho, desculpa, Wellington, mas eu acho que a conotação foi política e não em termos de ele foi falar em termos de potência, mas ele deu uma cutucada na política, né? Também, se você fornece os bons motores, você acaba tendo os caras na sua mão também, né? Então, vamos dizer assim, você também mexe na política, você consegue conduzir, entendeu? Ele meio que também tá dando o braço a torcer, dizendo que a porcaria da Red Bull perdeu espaço, força. Perdeu força, que eles não estão conseguindo influenciar nada na Fórmula 1, entendeu? Eu acho que esse é o maior problema, esse é o maior incômodo de ele chegar e falar que eles que mandam e a gente não manda mais nada. E falando em mandar, Toto Wolff disse que ele e o Nick Lauda são amiguinhos e que não tem nada a ver, que eles sempre se deram muito bem, né? Será que é isso mesmo, Gustavo? Ah, eles podem até ser amiguinhos, mas que às vezes o Toto Wolff deve dar vontade de dar um peteleco na orelha do Nick Lauda, isso deve. A todo mundo às vezes dá vontade de dar um peteleco no Nick Lauda. Nossa, cara, o Nick Lauda é o cara que devia ter ficado na companhia aérea, viu, bicho? Não. Ele veio estragar a carreira dele e depois. No texto, no corpo do texto, o Toto, ele chega a falar assim, olha, o Nick Lauda chega a falar que ele não tem amigo. Mas eu considero eu amigo dele. Quer dizer, o Lauda já falou, ó, Toto, você não é meu amigo não. Entendeu? O Toto que tem que ficar aguentando meio Lauda, meio que apadando arestas e tal, é complicado. E a imprensa também não ajuda em porra nenhuma, né? Desculpa a expressão. A imprensa quer ver o circo pegar fogo, quer ver história, com certeza. Quer ver treta, quer ver intriga. E quer ver eles amiguinhos, não. Ver dois caras amiguinhos comandando uma equipe não vem de jornal, não dá notícia, entendeu? Dá notícia é o quê? É que nem o que os caras estavam falando lá. estavam desmentindo o Lauda, estavam desmentindo o que ele estava declarando, que não era a posição da Mercedes. Isso daí foi... Isso aí que interessa a imprensa. E tá certo. Notícia, cara, não é aquilo que o pessoal quer que seja ouvido. Notícia é aquilo que é escondido. Aquilo que gera, que gera intriga, que o pessoal chega e fala: não acredito, não, é brincadeira. Agora, confete, notícia assim, de chovendo molhado, falar o que o rame-rame, isso daí é propaganda. Não é não, o Dani, o Gustavo? É, mais ou menos, né? A Fórmula 1, ela vive de... Né, né, Gustavo? De mudar o foco da coisa, né? É, justamente para atrair mais holofote ainda, né? Por mais bobinha que possa ser a notícia, às vezes pode ter uma segunda intenção, né? Para desviar o assunto ou para armar uma outra situação, né? Isso é bem típico. E outra coisa interessante, então, nesse quesito, tem uma entrevista do Toto Wolff aqui, cara, que eu acho que ele se arrependeu do que ele falou, um achismo, hein? Né? E depois tentou corrigir. Ele, numa entrevista, né, ao Automotor Undersport, ele declarou que se tivesse dois Hamiltons na Mercedes, a equipe explodiria, né? E ele soltou essa. E como eu já tenho uma leitura de ver essas notícias durante muitos anos, e muitas pessoas sempre falavam: ó, se tiver dois pilotos do calibre do Schumacher, por exemplo, na Ferrari, são dois grandes pilotos competitivos, e um, sabe, não tem como dar atenção para os dois ao mesmo tempo, tem que ter um assim mais pacífico, digamos assim, né, que você pode moldar melhor. E eu faço essa leitura dessa notícia, viu, cara? Depois ele continua, ó. É, a combinação dos dois é muito boa. Eu acho que dois Rosbergs também não tornaria mais fácil, tá? Mas falou que eles são diferentes, tem uma abordagem individual, aquela coisa toda, aí começou meio que dar uma corrigida. Mas assim, de primeira, de bate-pronto, se tivéssemos dois Hamiltons, a equipe teria explodido. Então, quer dizer, Rosberg não é tudo aquilo pra peitar o Hamilton, o Wellington. O que você acha? É, eu acho que dois Hamilton ia ser mais problema que dois Rosberg, viu, cara? É, tá vendo? E Gustavo? É, o Rosberg parece ser bem mais pacífico, mais... não sei se político, mas é mais aquela coisa mais cordial, mais, né, amiguinho e tal. O Hamilton, ele já tem mais a malandragem da coisa, ele já... Digamos assim, já passou por um Alonso, então ele tem mais ou menos o traquejo lá de apertar. Acho que o Hamilton testa mais limite, cara. Ele, também. Eu acho que ele aperta mais, ele desafia mais, ele enche mais o saco. Eu acho que mais seria mais não, por aí. Agora tem uma notícia aqui, né? Não, tem uma notícia aqui que chegou a hora da gente rir um pouco, né? Porque rir é muito bom sempre, né? E primeiro eu vou falar a notícia, depois vocês comentem, né? Porque, assim, eu acho que a Red Bull tem que se rever de uma forma inteira, até no Christian Horner, as declarações, as coisas que falam, porque meu amigo não tá dando pra aceitar mais, né? Então o Christian Horner declarou que a Red Bull assustou rivais com suas performances em 2015. Detalhe: Christian Horner acredita que Ferrari e Mercedes ficariam felizes se a equipe Red Bull fechasse suas portas depois de algumas performances assustadoras em 2015, né? E aí continua: é compreensível que Mercedes e Ferrari não estivessem particularmente dispostos a ceder seu maior triunfo a uma equipe rival competitiva, mas é por isso que as regras precisam ser analisadas. Não é correto que um grupo de montadoras possa se reunir e dizer que seria ótimo se a Red Bull ficasse sem saída, né? E aí ele colocou aqui, ó: nossa performance no setor intermediário em Spa aparentemente assustou algumas pessoas. Cara, o cara tá medindo um setor intermediário de uma pista. E naquele momento estávamos conversando com a Mercedes e parece que nossa performance em Singapura assustou totalmente a Ferrari. De certas maneiras, você é uma vítima do seu próprio sucesso, mas só precisa continuar lutando para que as soluções apresentem. Olha, Wellington, eu te falo. Captou? O que é isso, cara? Isso aí, cara. Quer dizer que a Red Bull tem condições com um motor igual? Isso aí ele tá vendendo peixe dele. Eu assino embaixo. Se fosse não, também, né? O só um pouquinho. Tu não entendeu o que aconteceu? Ele entregou o jogo. Ele acabou de entregar o jogo. Então. Ele disse que ele tava negociando com a Mercedes. Aí eles disseram que sim. Aí depois tiraram eles fora. Entendeu? Foi tipo assim, por isso que teve aquele, toda aquela conversinha lá de antes lá, que eles estavam chutando a Renault que nem cachorro, né? E aí eles já estavam acertadinho com um, aí quando eles descartaram praticamente o outro, eles... eu acho que não vai dar, com licença. Então, né? E foi assim que foi acontecendo. Isso não, pra mim, é exatamente isso que ele tá entregando o jogo pra mim. E que performance assustadora assim? Você tomou um susto com a Red Bull, Wellington? É, susto de não performar, né? Porque... eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que, não, quando eles viram como a gente estava bom, eles ficaram com medo. E não, por isso, eles deram pra trás. E nós, como somos fortes. Como somos bons. É aí que não. Tá, eles interpretaram que as duas, pra mim, isso é a minha leitura, né? Só pra deixar bem claro. Claro. Que as duas montadoras, que a Ferrari e que a Mercedes, agiram meio que de comadre ali pra tirar eles fora da jogada. Pra deixar eles com as calças curtas. Isso. Que aí que aconteceu? Começaram a conversar com a Mercedes, aí a Mercedes disse que sim, depois disse que não. Mas não é. Ah, e eles ficaram sem a Renault. E aí depois tentaram conversar com a Ferrari. E a Ferrari disse que não. E eles ficaram sem pai nem mãe. Não, agora pegaram esse tag, né? Que é um Renault rebatizado, que a tag não vai nem abrir, né, bicho? Eu não sei quem vai mexer nisso daí. Não. E o pior de tudo, Wellington, é o seguinte, cara. Além dessa, eu acho que é o seguinte, cara. Os caras devem levar o Horner pra beber. Aí ele sai falando um monte de besteira, entendeu? Porque agora ele tá metendo o pau na Renault de novo, recomeçou. Cara, na realidade, isso aí é tudo pau. Ele é o maior pau mandado do Bernie Ecclestone. Ele tá batendo na Renault e na Mercedes, na Ferrari e na Mercedes, porque eles estão bloqueando tudo. Entendeu? Exatamente por isso, porque senão eles estavam. Cara. Isso aí é tudo jogada política, cara. Tudo jogadinha política. O Bernie tá falando, ó, pode atacar que eu te seguro. O Bernie já deu uma cutucada na Renault, falou, olha, eu tive que dar uma ajuda pra Renault, senão eles não voltavam pra Fórmula 1. Pra Renault, é. Senão eles não voltavam pra Fórmula 1, não. Cara, tá, não, isso é Fórmula 1, cara, na política a gente... Aí os cara mira em um, fala de um alvo mirando em outro, cara. Não, e olha aqui, agora que eles estão com o motor Renault pro ano que vem, né? Que esse negócio de tag é só maquiagem, né, nem abrir o motor, acho que vão abrir, né? E agora que eles estão com a Renault, eles estão metendo pau de novo. Olha ele aqui falando, né? Notícia do dia 21, ó, né? Red Bull sentiu relutância da Renault em desenvolver o motor. Aí ele vem, eu nunca senti que a Renault abraçou totalmente a capacidade técnica de simulação que nós tentamos oferecer. E ficou bem claro no começo que a Renault não estava satisfeita em ser apenas uma fornecedora. Agora que a Renault comprou a equipe, ele começa com esse papo. Agora, nos anos que a Renault forneceu, eles ganharam todos os títulos, ele não disse isso, né? E aí continua. A Renault passou por algumas mudanças no gerenciamento e houve muitas conversas. Nós introduzimos Mario e William a eles, e inicialmente houve resistência a utilizar o Mario. E aí vai. Nós criamos um grupo de motor para ajudar, nós fizemos isso. Os caras estão descendo o pau na Renault de novo, cara. Cara, a Red Bull só dá tiro no pé. Porque a longo prazo, eles ficarem fazendo esse tipo de conversa, quem vai querer trabalhar com eles, cara? Ninguém! É. Tá ridículo! Foi um ano ridículo e continua ridículo. É o famoso pré-choro, né? Depois que eles meio que descartaram eles e pediram o pinico, eles já estão dizendo. Ah, eles vão sacanear a gente, porque a gente já sacaneou eles, né? Cara, isso aí é já igual aquela nessa mulher. Conversinha aí. Viu? É igual aquela mulher ou aquele marido que se separa, aí sai falando mal um do outro, depois pede pra voltar, mas tá junto e continua. É, mas ele não mudou nada. É bem por aí. Bem por aí. Entendeu? E assim, né, cara? Uma última notícia aí de hoje, né? Saiu uma notícia, né, que o Schumacher tá fazendo fisioterapia, já andou, mas a família desmentiu isso daí, vocês viram algo? É, falar que totalmente irresponsável falar esse tipo de coisa. É, o Schumacher tá blindado, né, cara? Tudo que a gente que sai sobre ele, a gente tem que botar um pé atrás, e a família também sempre nega, então complicado a gente... Pô, tem... mas dá meia informação, pelo menos, é um ídolo, ah, entendeu? Então, mas eles estão nessas aí, eles não arredam o pé, né, cara? Nossa, pô, resistência aí já tá passando de anos já. É, eu acho que pra todo mundo seria melhor falar, né, cara? Mas... Sabe, aí fica negando. Então fala a verdade, pô, tá na cama, tá se recuperando, obrigado pelos fãs, suas orações, sabe, eu acredito muito em energia positiva, acho que uma notícia boa, que animasse o pessoal, energia, sabe, alguma acho coisa. Que não, acho que não tem notícia boa, esse é o problema. É, então, fica difícil mesmo. Bom, o Wellington, agora a gente vai fazer o seguinte, bicho. Eu participei nessa segunda-feira que passou, né, de um programa de esportes aqui na Rádio Clube 96,3 FM, aqui em Araçatuba e região, né, que vai o sinal, tá? E foi um especial, né, para fazer uma revisão, né, um resumo dos campeões, né, do automobilismo em 2015. Então a gente começou com Fórmula 3, né, passamos, porque era o Pedro Piquet, né, passamos para Stock Car. Aí falamos da Indy, falamos da Fórmula 1, da NASCAR, de Le Mans, né? Falamos do Tudor, tá? Falamos também... Deixa eu ver, essas categorias aí, todas top, aí a gente abordou elas, né? Meio assim, numa linguagem mais informativa, tá? Porque a rádio não é para especialistas, né? Quem é fã de automobilismo tem que entender isso e tem que saber falar os dois idiomas, né? De quem tá aprendendo, quem tem curiosidade e de quem é especialista. Aqui a gente faz um discurso mais técnico e tal, mas lá a gente aborda assim, uma forma mais animada, mas foi um resumo, né? Legal pra gente revisar aí. Tem gente que de repente já esqueceu que o Montoya perdeu o título da Indy, tem gente que não lembra mais, às vezes, sei lá, né, que o Huckenberg ganhou o Le Mans. Então eu falei tudo isso aí, o pessoal da rádio bem animado, né, gostando do papo, o apresentador Nilcinho, né, fazendo as brincadeiras lá, e ele também conhece um pouco de automobilismo, foi bem legal, né? Dá uns 12 minutos aí de resumo, e o Wellington vai colocar agora nesse ponto pra você. Vai lá, Wellington. Minutos, agora é contigo, meu amigo. Daqui a pouquinho o Aguinaldo vai trazer informações. Tem muita informação aqui do futebol também, tem muita coisa legal. Daqui a pouquinho informações de tudo: São Paulo, Palmeiras, Santos, tanta coisa rolando acontecendo. Mas antes eu quero saber de você, meu amigo Daniel Gimenez, como é que foi o mundo da velocidade? Vamos fazer um apanhado, um resumão pra gente? Vambora, Nilson. Vamos começar com a Fórmula 3 Brasil, pode ser? Pode ser. Domínio de Pedro Piquet, foi isso? É o menino bicampeão, Nilson. Vai para a Europa, vai tentar seguir os passos do pai na Fórmula 3 inglesa e quem sabe vai acabar na Fórmula 1. Nilcinho, para você ter uma ideia, em 16 etapas foram 14 vitórias do Pedro. 14? É muita sendo coisa, 13 né? consecutivas. Qual a idade do Pedro Piquet? Ele tem 17 anos, Nilcinho. Pelo amor, né? Eu com 17 anos estava ainda lá trabalhando de office boy. O menino tá indo bem. Para você ter uma ideia, Nilcinho, ele marcou 213 pontos contra 118 do vice-campeão, que também tem muito talento, o Matheus Iori. Superioridade total, absoluta. Total, né? Competiu pela Cesário Fórmula, a melhor equipe, aquela coisa toda. Mas o menino deu conta, né? Não é um cabeça de bagre. Fala uma coisa, e da Stock Car, como é que ficou a Stock Car? Parece que o Marcos Gomes ganhou a taça, fez? É, o filho do Paulo Gomes. Opa, filho são, do Paulo, não. Agora são 5 títulos na família, 4 do pai e 1 do Marcos, né? Levantou a taça da Stock Car, fez um campeonato bem assim, digamos, constante, ganhou 3 corridas, né? Sempre frequentando o pódio e terminou com 242 pontos, meu senhor. E tem uma polêmica também que rolou lá sobre o Cacá Bueno, não foi isso? O que aconteceu com o Cacá, hein? É, rapaz, que ironia do destino, hein? O áudio do Cacá Bueno, né, do rádio da equipe dele, vazou na transmissão da TV Globo na etapa de Ribeirão Preto. E aí? E o Cacá Bueno tava assim, possuído de raiva e com razão, porque deram a bandeirada final da corrida, né? Não deram a bandeirada final da corrida, ele continuou na última volta e as pessoas começaram a entrar na pista, né? Então a direção encerrou a prova, mas a moça, sabe, queimou barriga, não deu a bandeirada para ele. Né? E aí acabou que ele ficou muito nervoso. Ele falou, podia ter causado um acidente, matado alguém aqui. Não, sem dúvida, parece um várzea isso. Sim. Aí. E aí ele fez críticas severas à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, e simplesmente tomou um gancho, uma suspensão. né? E ele terminou com 214 pontos contra 242 do Marcos. Se não fosse isso, ele podia estar numa disputa muito mais acirrada em Interlagos para ser campeão, né? Vamos falar a verdade, o Cacá tem toda a razão, né? Sim. Agora, a punição foi injusta, porque o cara não pode falar a verdade agora. É, não, e outra, ele não tava assim conversando para alguém. Ele tava conversando com a equipe e a Globo abriu o rádio dele na transmissão. Ironicamente, a emissora que o pai dele é empregado, né? Olha, já corri muito lá, viu? 24 horas de Le Mans, a Porsche desencanta. Quieta no cinto. Já corri, é sério. Le Mans é casa, meu amigo. A Fórmula Honda Biz, ele disputava. Que isso, a respeito, garoto. É, Nilson. Comigo. Nilson, você já... Le Mans, manda. Voltamos no passado, cara. Um piloto de Fórmula 1 disputou a prova. É. Nico Hülkenberg, né? Em parceria com o Nick Tent. Né, e o Ear Bumber, né, o Nick Tend é do Reino Unido e o Ear Bumber é neozelandês, né? Foi o terceiro carro que a Porsche inscreveu para a corrida. Seria o Patinho Feio. Ganharam a prova. Ganharam. Né? Nico Hülkenberg, piloto da Force India na Fórmula 1, disputou essa prova e venceu a corrida, né? Escreveu o nome da história. Enquanto o trio que era para vencer, que era o Porsche 17 do Mark Webber, Timo Benehar e Brendo Hattler, acabaram não vencendo essa corrida, chegaram em segundo, mas venceram o campeonato, Nilcinho. De 8 provas, venceram 4 no campeonato e faturaram a taça do World Endurance Championship, ou seja, o campeonato mundial de Endurance. Muito bem, rapaziada. Sobre também aqui o Christian Fittipaldi, ele é o bicampeão da USAC Tudor, é isso? É, seria uma Le Mans americana, né? Um campeonato aí, também com 8 etapas, e o Christian Fittipaldi levantou o bi, né? Ele que corre em parceria com o português João Barbosa. Mas então o Christian não tá mais da NASCAR também não, né? Não, só tá se dedicando a estudar nos Estados Unidos, título do Brasil, Nelsinho. Muito bem, parabéns ao Christian Fittipaldi, rapaziada. E o Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão da Fórmula E. É, a Fórmula dos carros elétricas, né? Que teve 11 etapas, né? O Nelsinho venceu 2 corridas, mas foi constante no pódio e ganhou, né? O campeonato com 144 pontos contra 143 do Sebastião Buemi. Ironia do destino, o brasileiro, né, o Lucas de Graça foi o primeiro vencedor, um brasileiro também, o primeiro campeão da Fórmula E, o Lucas de Graça terminou em terceiro no campeonato, viu, né, assim, poderia ter sido campeão se fosse uma punição, mas o Bruno Senna segurou o Sebastião Buemi, que estava em quinto e terminou em quinto. Se passasse o Bruno Senna, o Nelsinho Piquet, olha que ironia, perdia o título. Tanto é que os próprios Piquets na internet comemorando, digamos assim, nunca pensamos que torceríamos para um Senna. Olha isso, né? Rapaz. E o Nelsinho, assim que terminou a corrida, correu dar um abraço no Bruno Senna, né? Então, ainda bem, meu filho, me ajudou. Aquela briga do passado com a nova geração tá ficando realmente no passado. Vou deixar pra trás aquilo tudo lá, né, rapaziada? Vamos falar um pouquinho da MotoGP também, né? Foi um ano bacana aí pro Jorge Lorenzo, que é o campeão da MotoGP, foi isso? É, Jorge Lorenzo, né? Venceu 7 corridas, teve um ano muito bom, né? Somou 330 pontos, 7 vitórias e ganhou o título. Valentino Rossi, muito mais velho, muito mais experiente, né? 9 vezes campeão mundial da MotoGP, quase ganhou 10º, assim, mas foi por quase muito pouco mesmo. E aí a fera, o Mark Marques, né? Esse ano não deu certo. É, esse ano ele mais caiu do que ficou em cima da moto, né? Ele até venceu mais que o Rossi, né? O Rossi venceu 4, ele venceu 5, só que o Rossi fez 325 pontos, o Marques 242. Só que o Rossi e o Marques tiveram uma treta, né? Na prova da Malásia. O Rossi meio que deu um chute no Marques lá pra ele cair, né? Eu acompanhei essa prova. É, que tava atrapalhando ele na corrida. Os caras chamaram de coice, né? Deu um coice. Sim. Na moto. Aí na última etapa ele foi punido em Valência, largou em último, fez uma recuperação, mas chegou em quarto. Se chegasse no pódio, teria a chance de ser campeão, mas fica pro ano que vem, né? 19 horas e 48 minutos, rapaziada, vamos falar também da NASCAR, que eu adoro a NASCAR, e por falar nisso, olha, esse título, né, do Kyle Busch, vai virar filme. Você quer apostar comigo? Tem que virar, Nilson. Vai virar, ó, rapaziada, presta atenção na história do campeão da NASCAR desse ano. Daniel, manda pra gente. É, a NASCAR são 3 categorias, a Truck, Xfinity e a Sprint Cup, que é a principal. O Kyle Busch, ele costuma disputar provas da Xfinity pra meio que aquecer pra corrida do domingo da Sprint Cup, que é a categoria mestre deles. E nessa corrida, na abertura do campeonato em Daytona, lá no final de janeiro, início, né, quase de fevereiro, ele bateu, quebrou a perna, Nelsinho. Quebrou a perna direita e o pé esquerdo. Meu Deus. Ficou 11 etapas de fora do campeonato. Mas, porém, todavia, entretanto... voltou no dia 24 de maio em Charlotte. E aí a NASCAR falou assim pra ele: pra você ter condições de classificar para as finais, você tem que terminar o campeonato, né, até esse momento, na 30ª colocação. E pra entrar nas finais, você precisa ganhar pelo menos uma prova. Ele fez... O cafezinho dele bonitinho. O dever de casa. Dever de casa pronto. Entrou nas finais, no Chase, que a gente fala, foi eliminando etapa a etapa. terminou campeão na última corrida e foi o que mais venceu provas no ano. 5 vitórias ainda ele teve tempo de vencer. Claro, a NASCAR tem 36 corridas. Mas quem imaginava? E nesse ano nasceu o filho dele. Perna quebrada, pé quebrado, filho nascendo, entra na bacia das almas e vence o título. Hollywood deve estar pegando o roteiro agora. Fala pra vocês, merece um filme. O cara quebrou a perna, quebrou o pé, o cara acaba campeão, gente. Né? E tem que dar adeus pro Jeff Gordon também, hein? O tetracampeão da NASCAR, né? Se aposentou nesse ano. Nunca mais veremos o Jeff Gordon nas pistas da NASCAR. O Jeff corria com ele um tempo atrás também na NASCAR. Correu. Ô, Jeff, amigo, parceiro. É, eu pergunto, você já correu com o bandido também, né? Com quem? Você já correu da polícia também? Não, aí não. Aí não. Isso aí, aí você não correu, isso né? Isso aí é com os bailários. Comigo aqui, aqui uma categoria diferenciada. Eu já vi a polícia que ia atrás de você. Você tá louco, rapaz? Vamos falar aqui. Vamos falar da Fórmula Indy. O Dixon, foi campeão, Scott Dixon? Scott Dixon é um baita piloto, não, Nelson? Muito bom. Né? Não, quarto título, multicampeão, né? Mas foi... o Montoya tava ali também, aquela briga, né? Não, sim, resumindo, 16 etapas até a última, o Montoya era franco favorito. Exatamente. Aí meio que dormiu em berço esplêndido. E eles terminaram empatados o campeonato. Meu 556 Deus. Pontos. O Montoya perdeu por uma vitória a menos. O Dixon venceu 3, a última etapa. Ou seja, o Dixon venceu quando precisava. E deu recalque no Montoya, viu? Teve beijinho no ombro do Montoya. Virou e falou, se a forma de disputa não tivesse rodada com pontos dobrados, ele seria o grande campeão. Tá vendo só? Muito bem, rapaziada. A última de hoje. Falar nisso, Osmar, só deu garoto lá, hein, meu parceiro. Só deu Lewis Hamilton na Fórmula 1, meu garoto. É, 10 vitórias, 6 segundos lugares, 1 terceiro, 1 sexto e apenas 1 abandono. 381 pontos, camarada. Enquanto o senhor Nico Rosberg não demonstrou oposição forte durante o ano, tinha vencido 3 corridas apenas até a 10ª vitória do Lewis, que deu o título a ele. E aí o Rosberg, depois que o Lewis foi campeão, ganhou uma atrás da outra. Terminou com 6 vitórias, não sei. Só que, numa hora que já não valia mais nada, 322 pontos. E quem conseguiu fazer frente a essa dupla da Mercedes só foi o Sebastian Vettel. 3 vitórias pela Ferrari, mais um distante terceiro com 278 pontos. Assim foi a Fórmula 1 e o Felipe Massa apenas passou de ano com 2 pódios, né? 6º colocado no campeonato. E o nosso estreante, Felipe Nasser, né? Conseguiu alguns resultados bons, terminou em 13º com a Sauber. O seu melhor resultado foi na estreia, 5º lugar na Austrália, meu senhor. Agora, na sua opinião, e o Massa continua na Williams ano que vem? Deve ser o último ano dele, viu? Ele já tá falando de aposentadoria, né? Já deu também, né? Já deu o que tinha que dar e vamos apostar agora nessa nova geração. Felipe Nasser é um carinha que tem um certo talento, né? Brasiliense, isso aí. É, mas escreve o nome de Pedro Piquet, não é ufanismo, não. Eu conversei com ele em Campo Grande, menino, gente boa, tem um talento assim impressionante. O pessoal sempre fica falando, olha, mas ele corria na melhor equipe da Fórmula 3. Pois é, mas tinha mais 2 correndo com ele e ele ganhou o campeonato na mesma equipe. E com um pé nas costas, parecia que só tinha ele na pista. Ele largava em uma volta, meu senhor, ele já abria 3-4 carros por segundo. É muita coisa, né? Tem um talento assim. O menino, aí o Piquet, que eu acabei tendo a sorte de conversar com o Piquet naquela corrida, o Piquet muito pé no chão, falou, bom, agora a gente vai ver na Europa como vai ser. Né? Ele vai provar que é bom lá. Aqui ele mostrou consistência, não bate, não erra, e eu tô contente com isso. E vamos aguardar pra ver. Uma disputa interessante. O Bottas ficou na frente do Massa? Ficou. Ele ficou em 5º lugar no campeonato, o professor Osmar, com 136 pontos, né? Pouco à frente, viu? O Massa teve alguns acidentes, algumas coisas que não foi tão culpa dele. E o Bottas também teve alguns entreveiros com o Kimi, um tirava o outro de uma prova, né? Mas assim, não deu grande estardalhaço, assim. Foi algo mais técnico, um empate técnico, vai. Pois é, mas pro ano que vem, será que alguém vai fazer frente ali com a Mercedes ou não? Olha, se a Ferrari tiver um motor muito bom, né? O que a gente acha difícil. A Fórmula 1 tá passando por um período muito negro, né? Caiu muita audiência, salvo o México, que voltou ao calendário depois de quase 20 anos aí. Foi uma festa tremenda no Hermanos Rodrigues. Colocaram o pódio bem numa área de estádio que tem lá no autódromo, aquela coisa toda. O Rosberg venceu. Só que foi uma novidade pro mexicano. Quero ver ano que vem. Se não tiver uma disputa melhor, se não tiver um desenvolvimento melhor de técnica, essa coisa toda, ficar esse passeio, o marasmo vai continuar reinando. E o torcedor não gosta de marasmo, né? Verdade, rapaziada. Estivemos então com ele, que sabe tudo mais um pouco, Daniel Gimenez, com esse resumo aí do mundo do automobilismo. Valeu, garoto. Aquele abraço. Valeu, Nilcinho. Quando você, a clube precisar, tô aí. Estamos juntos. Daqui a pouquinho voltaremos com... Bom, esse foi o podcast Fórmula Full, edição 68, a última de 2015, e agora a gente vai entrar no período de férias aí, de pelo menos um mês, né, e retornaremos lá para o dia 20, 19, 21, quem sabe, né, de janeiro, já falando, quem sabe, de algum carro que apareceu aí, alguma dica, já falando aí também de outras categorias. O Wellington vai querer falar daqui a pouco para vocês o que ele vai, né, tá acompanhando com bastante afinco. Mas é isso aí, gente. É, ajude, né, acesse Instituto Ingo Hoffmann, né, ingohoffmann.org.br, dois F's, dois N's, e ajude uma criança a ter uma esperança na luta contra uma doença tão terrível quanto o câncer. Nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, o nosso site, aí tem o nosso e-mail, manda suas perguntas, sugestões, conversa com a gente, tá? formulafull1@gmail.com. Aí tem um grupo, né, e a página no Facebook, o grupo é Fórmula Full e a página também Fórmula Full. Digita lá que aparece, tá, os dois para você. O Twitter é @DanielGimenez79, o Instagram @FórmulaFull. O Arthur Leal, sua despedida? É isso aí, pessoal. Por esse ano encerramos, e eu, como um louco por automobilismo lá, o nosso querido, amado Messi Edgar, que saudade do Messi. Inclusive, eu tava vendo essa madrugada aí uma entrevista dele no Jô Soares, grande mestre, saudade. A gente tem que mandar um e-mail pra ele. E nessa falta de automobilismo nessa época do ano, cara, depois de overdoses no ano todo, e eu fico, né, já faz tempo que minha válvula de escape acaba sendo Dakar, cara, e eu acompanho bem. Inclusive, teve um ano que os terroristas aí cancelaram, fiquei muito triste, 2007. E agora tá aí na América do Sul, e eu vou acompanhar aí, eu vou tentar encaixar alguma coisa aí no Fórmula Full. Quem tiver interessado aí, quem quiser conhecer, se liga aí, ó, já tem aplicativo também nas lojas de aplicativos. Ó, bora aí que Dakar é corrida, viu? É isso aí, Gustavo Full. É isso aí, pessoal, foi um prazer aí fazer o programa esse ano todo aí, com o público, no caso vocês, cada vez aumentando aí o público, né? Vamos agora pro inicial 16, espero cada vez mais aí a presença de vocês, esperamos, né? Eu acho que eu falo o nome dos três. E depois do, só para engrossar o caldo aí que o Wellington falou aí do Dakar, logo depois a gente tem também as 24 horas de Daytona aí com o nosso grande Oswaldo Negri correndo aí naquele protótipo lindíssimo ali que a gente mostrou aqui, a gente fez a entrevista com ele esse ano, graças a Deus, foi um ano excelente aí para nós também nesse sentido. E bom, feliz Natal para todos aí, feliz ano novo, tudo de bom e pé no fundo aí em 2016. É isso aí, Gustavo, Wellington, um Feliz Natal para vocês dois também, obrigado pelo, né, pela parceria aí no programa esse ano, por me aguentar aqui apresentando, mudando as ideias, né, às vezes aí, né, querendo fazer mais do que a gente pode, mas a gente conseguiu, né, um ano muito bacana, né, de uma união não tão esperada, né, porque a gente achava que os caminhos seriam outros e aquela história, né, Deus mostra o caminho certo pra gente, e coloca na frente, a gente seguiu, e aí tá um programa muito bom, sabe, com entrevistas com pilotos de alto calibre mundial, alguns breves, como foi o caso do Nelson Piquet, outros, né, com maior amplitude, como o Ingo Hoffmann, Oswaldo Negri Jr., o Carlos Burza, o Nicolas Costa, o Rafael Suzuki, né, os caras que pararam e deram entrevista pra gente para falar de automobilismo, das suas carreiras. Tivemos também aí o Johnny Amada com seus desafios, e o Johnny, né, ontem concluiu, né, com êxito, e com sobra, eu acredito com mais de 4 horos de sobra, né, os 2 mil quilômetros em 24 horas com Harley Davidson, e a gente vai entrevistar ele ou em janeiro ou em fevereiro também, para ele contar mais uma vez então como foi essa aventura, um roteiro diferente, tá? E é isso aí, né, tivemos aí entrevistados do Japão, né, o Márcio Fuji, né, falando lá, o Rogério Lima, o Antônio Kromek, sabe, que abrilhantaram tanto o nosso programa aí, sem dizer as entrevistas pontuais, como eu disse. É, cobrimos uma etapa da Stock Car em Campo Grande, o Wellington Leal foi na Fórmula 1, né? E a gente conseguiu fazer o nosso melhor aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O que não gostou, de repente, dá um toque pra gente estar melhorando, a gente tá crescendo sempre, né? E fazendo um programa que é pra você, né, curtir um pouco de informação sobre automobilismo, que sempre é muito bom, tá certo? Então é isso, obrigado pelos acessos, continue sempre, divulguem o programa, porque a divulgação de vocês vai ajudar a gente a crescer, tá? É, obrigado pela paciência. tá? E tenha um Feliz Natal e um próspero super ano novo. E Fórmula FU vai junto com vocês, né? Ano que vem a gente bate na casa dos 100 programas, com certeza, cada vez melhor. Então, é isso aí. Cuide-se bem. Tchau! Beleza? Beleza, maninho. Pode fazer o encerramento, então, agora? Vamos fazer o orçamento e eu vou chamar o pessoal pra assistir o Dakar. Tá bom. Meu showzinho. Só que não promete cobertura, hein? Né? Não, vai pingar lá. Entendeu? Vamos lá, então. Pode começar? Pode. Bom, então esse foi, né, o nosso Loucos pelo Loucos, né, o... Puta que pariu, louco. Da onde, ai, onde você desenterrou essa porra, mano? Nossa, cara, não, esse nome era tão ruim, mas tão ruim, você desenterrou essa merda. Caralho, hein, mano. Eu lembro vamos que eu lá, tive então. Que justificar até pra minha família esse nome aí, que todo mundo achava estranho. Vamos, mas tudo vamos, bem, pô. Vai. Caralho, velho. Vou botar vamos, isso no erro no final. Aí, vai, você fica cheirosinho de qualquer jeito. É muita pele pra passar sabão, né? É. Vamos lá? Vai, então tomar banho de rodo esse porra aí. Você entende, né, palhaço? Bom, vamos lá então. A bracinha pega o rodo, vai lavando as costas do pai. Pai! Sabe o tá que falaram pra mim? Tem que mudar o nome desse programa pra Trato Feito, cara. Por quê? Trato gordo. Feito. Três gordos. Pô, eu gosto de Trato Feito, cara. Bom, vambora. Vamos fazer o final que eu tenho que ir embora, vai. Você é o Chan Li, vai. É, teu cu. É, vamos lá. Vai logo. Vai, um, dois, três.